91, I think this small 3. 73662, complete final. Contact tower 118 decimal 6. 18 decimal 6, 73662. Alpha, hold short, Taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 24070. Para o Taxi 135611 com 138, a borda 320, alterna com fim. Follow the tower, go name it, 3662, pass, change the repo 372, gear down, lock it. Good evening, 3662, wind 140, degrees at 08 knots, clear to land runway 10. It's red 1A10, 3662. Para o localizador, curva direita para o 070. 070 para o localizador 3858. Afirmativo. Tá 3455, complete final, reduza para aproximação, chame pelo 118.6. 18.6 ou 103? 18.6, até 3455. Bom, 18.6, obrigado. 3858, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado final, reportaremos estabilizado 3858. Azul 4070, approach Juliet at Alpha. Azul 4070, approve the Juliet 239. Juliet, gate number 9, Azul 4070. Salvador, boa noite, Tan 3, 455, passando o senhor Vitor 372, baixa lado. 3455, boa noite, continua a aproximação, aguarda pista livre, vento 160 graus, 08 knots. Aguardando 3455. Entry 662, on the ground at 44, checks to the right and contact 121.9. Right up to the 9, entry 662. Alpha, hold short, Taxiway India. Alpha, hold short, India, 3662. Taxi, 103 com 180, 1350, confirm. 1603, taxi via India, Alpha, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste 1013, bom voo. India, Alpha, Charlie, com 1603. Flight 61 over Charlie. Ready. Unitan 3561 after the traffic on short final, clear to line up and maintain runway 10 via taxiway Charlie. 3465, autorizado. Positivo, 160 graus, 08 knots. Every pause on dash. 3561 after the traffic short final, will to maintain 3561. Correction. Clear to enter via taxiway Juliet to gate 2. Via Juliet 2202, top 3662. Tô meia dúzia. 118-62-3858. Tango Tango, tá livre de acionamento, aguardando a cópia. Dois, quatro, cinco, cinco, solo aos 47, 121, décimo nove, livrando o próximo à direita. 1219, grato. Torre Salvador, boa noite, da 3858. Estabilizado no localizador, baixado e checado. 3858, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. O vento 160 graus, 089, ajuste no 013, Mi 13. Mi 13, continua na aproximação, aguardando a pista livre, 3858. 3561, clear to clear for takeoff, runway 10, 170 degrees at 08 knots. 3561, clear for takeoff. Oi, boa noite, voo no 603, quanto espera o Machado? 603, manterá o ponto de espera até o pouso do tráfego na final, após o tráfego, livre a linha de manter. Deixa o pouso do tráfego na final, linha de manter, voo no 613. Livre, autorizado, pouso 150 graus, meia dúzia nossa. Pista livre, está 3858. 3561, airborne at 48, contact 119.K5 zone. 1935, 3569. Commodore Control, 3561, airborne. 3561, with the contact and the parking, climbing, maintain flight level 340, performing Goli, departure of feet transition. Goli of feet 340, 3561. 3561, request Goli, intersection. Maintain Goli departure, 3561. We'll maintain Goli departure. 58, solo 51, 121, décimo 9, a liberar para prosseguir táxi. 121, 9, 3858. Moral, transponder 0263, controle 119, décimo 35 e a torre 118, décimo 6. 1, 6, 1, 2. Confirme pessoas a bordo. Para cena, para táxi, vai chamar a torre 98, decimal 6, bom voo. Salve Salvador, boa noite, TAN 3858, livrou as instruções. Boa noite, TAN 3858, táxi livre para o grid 06. Livre táxi para o 06, 2858. Decolada 5-3, controle 119, decimal 35, um voo, boa noite. 935, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, é um voo 1613. Voo 1613, contato radar de decolagem, submantém 3620, Golio Fito. Golio Fito 360. Eu chamo agora Recife, 1264, até 1288. 1264, 1288, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, voo no 398, informação Oscar. Voo no 398, boa noite, acendo identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. Mantenha Mari 050 autorizado no 398. Autorizo 398 após Mari ou ITAP fazer o GDS para 110. Da solicitação, mantém a chegada Mari aguardando posteriormente o RNAV da 110, 1398. Ok, aguarda o RNAV então, obrigado. 327, nível 340, confirme, ciente da informação. Oscar, pronto, papel. Ciente, web 6727, eu tenho um plano aqui para as 23h30, não é isso? Ah, isso mesmo. Desculpa, eu não lembro da senhora aí no computador. Afirmativo, assim que tiver autorização, mantenha escuta para confirmar. Ok, obrigado. Desculpa, me incomoda. Nada, que isso. Número 3, passa nível de voo 120, chame Recife em 1264, até 1288. 1264, 1288, obrigado, bom dia. O 1398, está reautorizando a descida para 2500 pés, o altímetro em Salvador 1013. Após ETAP, está autorizando o Valcerra Vitor 366 para o GPS da 10, do 1398. Podemos para o 368, se possível? Após ETAP, então, Valcerra Vitor 368, descida para 2500 pés, 1013, eu ajuste. S2500, 1013, após ETAP, o Serra Vitor 368. Obrigado, no 368. Boa noite, eu sou o Chané 63 do 90. Chané 63 do 90, aguarde a cópia Rede 350. Aguarda. Azul 4071, não copia? Copia, Azul 4071. Azul 4071, autorizado Campinas, 340 nível, sobre o ICE 58. Decola da 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5064, controle 119.35. Zero Campinas, no nível 340, via para o UISC 58, decola da 10 com curva direita, Gole Gonza, 5064, transponder na 35 na subida, Azul 4071. Azul 4071, correto, chame para o antropo e estacionamento. Chama lá para o antropo e estacionamento, Azul 4071. Web 6727 na escuta, para cópia. Afirmativo, na escuta, para cópia 16727. Web 6727, autorizado com FINS 340 nível, Upper Whisky 58. Sacola da 10 com curva direita na saída gole, transição Gonza, transponder 5071 no controle 119.35. Autorizado 340 com FINS, gole Gonza, Upper Whisky 58 no Rio. Decolagem 10 após curva direita, 5071 no transponder, 1935 controle 6727. Correto, pronto, puxa o acionamento, web 7, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre inicial táxi, Santa Ingresso, pistão 7. Passando Serra Vitor 368, gol 1398. Gol 398, me informe no Serra Vitor 366, estabilizado. Gol 398. Quem vai informar o 398? O controle tem um pequeno cúmulo aqui na final, nós vamos fazer um pequeno desvio à esquerda, ok? Pode ir após aprovar o 372, quem sabe? Ok, obrigado aí, 398. Teria autorização do Xadé? 398 agora totalmente visual, inclusive visual com a unidade. Gente, na produto 372, aguarda a transferência, torre de controle, 398. Aguarda a transferência. Sapuca, transição Aracaju, transponder 5066, controle 119.35. Autorizado nível 350 para Recife, pela aerovia Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, a subida é a Puca, Jamo, Jamo, Aracaju. O transporte 5066 e o controle 119.35. Puxando é 6310, correto? Chame pronto para puxa e acionamento. Já está pronto para o puxa e acionamento no 01. Autorizado, chame táxi, eu chamo 6310. Chamará, 6310. Ingresso em forma linha de pronto 17, Alfa Tango Tango. 18, chame agora a torre de controle, 118.6 dúzia. 18.6 dúzia, obrigado, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite. Gol 1398. Final da 1-0, tá baixo travado. Boa noite, no 398, vento 120 graus, 04 nós, ajuste padrão 1013, livre o pouso, pistão 1-0. Livre o pouso 1-0 no 398. Salvador, o TAM 3455. TAM 3455, copia. Copia, afirma. 3455, autorizado com FIM 360 nível, Upper Whisky 58. Na cola da 10, com curva direita, na saída gole, transição Gonza, transponder 5065, controle 119, decimal 35. TAM 3455, 360 BH, na Upper Whisky 58, gole Gonza, 5065, 1935 a saída. 3455, só confirmando com fins, correto, chame pronto para puxa acionamento.